Então, 5 autorizados, chama o táxi. no 8 ou no 7 a transmissão está um pouco baixa, mas o táxi está autorizado em frente, Índia Alfa, até o ponto de espera, reporte pronto para decolagem. É, faça um check, está um pouco baixo, eu acho que está falando muito, um pouco longe do microfone isso aqui. Sim, Índia Alfa, chamando a ponta, ponto de espera, gol no 8 ou no 7, entendeu? Agora sim. Eu no 8-7, alinhar e decolar no 0, no 80 graus, 15 nós, o ajuste no 0 no 9. 1897, decola 116, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho. 1897. Controle de Salvador, bom dia, Gol 1897, cruza 2800 na Bel Leda. 1897, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, Gol 1897. Sim, ativo e vou direto do bridge da presente. Bridge da presente, 1897, restrito no 340. Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette Alfa. Salvador, bom dia, Webjet, Whisky, Juliette Alfa. Alô, bom dia, Jet Whisky, Juliette Alfa. Chama a torre 11895. Voo no 8197, passa nível 170, chama o centro em 1251, na antena 3325. Coluna, chama 332, 1897, ligado, bom dia. 3325, segunda frequência. Alô, bom dia, Jet Whisky, Juliette Alfa. Segunda 3325, voo no 897. Prossiga, Webjet. Bom dia, o Webjet Whisky Juliette Alfa, se encontra no pátio 3. Solicita autorização, reboque para o pátio principal, posição 05. Chame a torre na frequência 11895, coordene 14. Jet Whisky Juliette Alfa. Juliette Alfa, prossiga. Autorização, reboque para o pátio principal, posição 05. Ok, chame na saída do pátio 3. Ciente, reportaria. Aqui Juliette Alfa, se encontra na saída do pátio 3. Solicita instrução para entrar no pátio principal. Autorizado, portão 5, autorizado. Ciente, dando continuidade, portão 5. Salvador, bom dia, 360 da ação, autorização Congonha, sim, e da Foco Trato. Juliette Alfa, formando o término do reboque no portão 5. Bom dia, bom serviço.